Ainda pode ir pra que eu te quero aqui do meu lado. Quando você tá longe, o clima fica mais gelado. O calor fica escasso. Então para de desculpe, vim ficar aqui do meu lado. Eu te quero pra todo sempre, não quero só um momento. A primavera tá chegando, as folhas voam com o vento. E o tempo, ele passa rápido demais. E a gente perde ele com brigas demais. Mina, chega aqui ficar do meu lado. Eu sei que é difícil, é complicado. Logo se você for parar pra pensar, vai ver que o tempo passa e cê fica parado. Me diz pra que pintar mais uma mecha, pra que cê vai começar outra guerra. Não se assusta, meu amor, você sabe muito bem. Depois do inverno sempre tem a primavera. Essa a gente inventa, mente sempre aumenta. Mas a vida me ensina que a gente se sustenta. Não preciso de nada se você estiver comigo. Se joga nessa vibe, viva a vida no improviso. Quero ver o seu sorriso indo de ponta a ponta. Então vem comigo, nossa mala já tá pronta. Vamos pra Londres, Paris ou Budapeste. Esse tempo é precioso, então a gente investe. Tava pensando em quantos corações partidos. Tive que partir pra poder ficar contigo. Às vezes tudo muda e não dá pra perceber. Mas o que vale nessa vida é meu tempo com você. Pode parecer vazio, muitas vezes é. A busca pelos meus motivos é o que me deixa de pé. Quero ver as estações passando com você. De janeiro a janeiro eu vou pagar pra ver. Então me dá a sua mão. Deixa eu te levar pra esse mundão, amor. Só eu e você, seja onde for. Então seja minha flor. E deixa eu te regar com amor. Com meu amor. Com meu amor. Pode pra que eu te quero aqui do meu lado. Quando você tá longe o clima fica mais gelado. O calor fica escasso. Então para de desculpe, vem ficar aqui do meu lado. Eu te quero pra todo sempre, não quero só um momento. A primavera tá chegando, as folhas voam com o vento. E o tempo, ele passa rápido demais. E a gente perde ele com brigas demais. Mina, chega aqui ficar do meu lado. Eu sei que é difícil, é complicado. Só que se você for parar pra pensar, vai ver que o tempo passa e cê fica parado. Pra que você vai